Obrigado, Deus, por cada amigo que o Senhor enviou em cada etapa da minha vida. Eu não chegaria aqui sozinho. Obrigado, Pai. Não é tempo de apontar, é tempo de abraçar. Não é tempo de ferir, é tempo de curar. Não é tempo de lançar pedras, mas é tempo de abrir sorrisos. Só precisamos de amigos. Não precisamos de pedras, não precisamos de julgamento. Não somos justos o bastante pra dizer quem é perfeito. Só precisamos de amigos. Você pode cantar isso comigo? Só precisamos. Pra quê? Para amar, abraçar, interceder, abençoar. Para dizer, pode sonhar, porque eu acredito nos seus sonhos. Para acolher, dividir, para falar, também ouvir. Na hora da dor poder dizer, conte comigo, estou aqui. Para cantar, silenciar, responder, questionar, ensinar, aprender, aconselhar, entender. Pra dizer bom dia, pra dar parabéns, pra falar até logo, eu volto outra vez. Pra ligar e perguntar onde você vai hoje, se for no Elias Angeloni, deixa eu ir também. Amigos, precisamos de amigos. Canta. Segura minha mão. Amigos, precisamos de amigos. Segura, segura minha mão, porque eu sou mais forte quando estou contigo. Se você puder, pega a mão de quem está à sua esquerda, de quem está à sua direita. Levanta a mão dessa pessoa e profetiza para ela os amigos que ela merece. Para que amigos? Para amar, abraçar, interceder, abençoar. Para dizer, pode sonhar, porque eu acredito nos teus sonhos. Para acolher, dividir, para falar, também ouvir. Na hora da dor poder dizer, conte comigo, estou aqui. Para cantar, silenciar, responder, questionar, ensinar, aprender, aconselhar, entender. Pra dizer bom dia, pra dar parabéns, pra falar até logo, eu volto outra vez. Pra ligar e perguntar onde você vai hoje, reserva um lugar, porque eu quero ir também. Diz, amigos, quero ouvir vocês comigo. Precisamos. Quando estou contigo, amigos, precisamos de amigos. Segure a minha mão, porque eu sou mais forte quando estou contigo. Aleluia, se é para Ele, aplauda mais forte. Porque Ele é o nosso melhor amigo.